Em audiência realizada nesta terça-feira, 6 de fevereiro, no Fórum de Mariana, foi homologado um acordo parcial para resolver questões relativas ao direito à moradia de atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. O acordo beneficia moradores que residiam em Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e nas comunidades rurais do município. O documento é resultado de discussões realizadas diretamente com os atingidos. As diretrizes de reparação do direito à moradia têm três modalidades: o reassentamento coletivo, o reassentamento familiar e a reconstrução. Todas prevêm a garantia do direito à moradia adequada, a retomada das atividades produtivas e dos modos de vida e o acesso aos bens coletivos da comunidade. O coordenador de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público, André Sperling, analisa os resultados obtidos. O ideal é que não tivesse ocorrido o rompimento, né? Mas a gente está tentando chegar o mais próximo possível do processo de reparação integral, né? Que inclui os danos materiais e imateriais. É isso que a gente tenta fazer. Nunca vamos conseguir reparar integralmente, porque, enfim, não dá para fazer voltar o que aconteceu. Mas a gente está tentando buscar com os atingidos as necessidades e o que eles querem, o que eles entendem como reparação integral para eles também. E esse é um processo que tem uma disputa aí com as empresas, né? O que elas entendem que é reparação integral também. Uhum. E a gente trabalha dentro dessa mediação, né? Numa tentativa de fazer valer os interesses dos atingidos nesse processo. O documento traz ainda os critérios de acesso ao direito à moradia e diretrizes para a escolha dos imóveis. Inclui também detalhamento sobre o acesso à água e saneamento, organização espacial das áreas de reassentamento, equipamentos públicos, paisagismo, edificação e benfeitorias. O promotor de justiça de Mariana, Guilherme Meneguin, avalia os avanços obtidos com o trabalho do Ministério Público e a participação dos atingidos. A forma como as empresas e a Fundação Renova tentavam fazer esse reassentamento violava vários direitos dos atingidos. Então, hoje, na audiência de hoje, que foi feita dentro dessa ação de cumprimento, nós resolvemos várias dessas diretrizes, várias dessas condições para que o reassentamento seja o mais justo e adequado possível. Posso destacar aqui alguns pontos muito relevantes que eles inicialmente não aceitavam e agora, no acordo de hoje, passaram a aceitar. Por exemplo, muitas pessoas viviam um terreno plano, um terreno bom, lá em Bento Rodrigues e Paracatu, e vão ser reassentados em um terreno que não vai ser tão bom. Não é um terreno ruim, mas não vai ser de uma qualidade tão boa quanto aqueles que eles moravam. Então, nós entendemos que, nesse caso, a empresa deve fornecer uma compensação pecuniária ou benfeitorias para compensar o fato de ele não estar sendo reassentado num terreno tão bom quanto antes. Então, essa demanda eles resistiam, e no acordo que foi celebrado nessa data, eles passaram a aceitar essa demanda. Então, esses pontos importantes estão sendo resolvidos no bojo dessas ações. Hoje nós caminhamos em mais de 40 pontos de acordos que fizemos e acreditamos que até a audiência do dia 27 de março, que já foi designada pelo juíza, nós possamos enfrentar essa temática e chegar lá com uma decisão a respeito de todas as condições para o reassentamento e um prazo final para entrega da casa às pessoas que foram atingidas. A promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Andressa Lanchotti, fala quais serão os próximos passos. Foi agendada uma reunião para o dia 16 de março na Procuradoria-Geral de Justiça para discussão das outras questões sobre as quais ainda não houve consenso. A nossa expectativa é de ter aí uma definição no dia 16 de março de todas essas diretrizes para o reassentamento. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.